7. Boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado no zero, ajuda aí, 707. Ator de Palma 2, são em 118, último ao 900, que é meu filho. 118 ao 900, obrigado, valeu. 170, continua via para 2100, existe no 020, a aliança está autorizada. Vamos estabilizar. Que é possível, comandante? Salvador, boa noite, Gol 970, está estabilizado na ILS, a 1 agora. Gol 970, muito boa noite, continua a aproximação, guarda no pista livre. Continua a aproximação, guarda no pista livre, Gol 970. 9060 na porta. Taxia Alfa Juliette, portão 1. Direita Alfa Juliette, portão 1, ajuda aí, 707. Você vai fazer de viagem, alguma coisa? É, só aqui pra direita aqui, mais umas três milhas a gente volta pra zona daí. Tá café. Boa, boa zona direto, presidente? Tô autorizado, comandante. Então tá autorizado do ano direto. Obrigado. Chega, pessoal, até para o ano, você espera. 313. Solo Alfa 3, libere direita, táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, atende aos sinalizadores. A posição prevista é a 1 Lima. Libere direita, Alfa Kilo para o Pátio 3. A posição 1 Lima vai ficar atento ao sinalizador. Vamos lá, Sérgio. Com o Noro 7 a 0. Com a frente, fecha a minha torre. Um pulo e outro, fala aí. Obrigado. Alô, 4-6, na via para todos os pés da linha RF. Eu falo estabilizado. Se houver necessidade, está liberado para a minha atitude na posição tática. Maravilha. Dá-se 2-6, são gerados para a gente em Autoridade LS73, com a bola, vai estar. Ótimo, só congira a posição, é a posição pela. Maravilha. A líder da instrução vertical pela bola, vai estar. Meu cordial, Tem você de voo na Flor de Gomes? Tá bom, eu vou na Flor de Gomes e vim de ajuste nesse caminho de zero saturado. Estabilizou? Ah, sim, vou fazer essa vista. Então, se eu chamar para o Instagram do 1-8, tem que ter mais burro. 1-8, mais que 5, obrigado, boa. 1-2, 4, 6, até daqui a pouco. Olá, Alfa, eu te chamo aqui, 8-10, vamos lá, 7-10. Vamos lá, 7-10, 6-3. Então, estamos no 1-8, 1-2, 4, 6, aliás, está 1-0. Direita, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem, chame em 63-13. Direita, espera, chame nessa frequência para decolagem, chame 63. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Pêndulo 17. Subida, Cuca, transição Aracaju, curva esquerda, colo decolagem, pista 10. Código 5440 e o controle 120, destinal 8. Autorizado, eu registro o terceiro rapaziada, o de Caju, boa curva de esquerda, 5440, controle de Salvador, número 8, azul 497. Correto, chama para puxa acionamento. Totalmente contra a puxa acionamento, azul 497. Autorizado, chama para o TAC. Salvador, boa noite, 1-2-4-6, pista 1-0. 1-2-4-6, boa noite, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 5-9. Livre pouso, pista 1-0, 1-2-4-6. Juliette, bom, 1-7-0. 1-7-0, portão previsto ao 03. Aguarde mais alguns instantes para ingresso no passe principal. 8, tráfego de pessoas de acusão à cabeceira 10, continua em ELF, chama Torre do Salvador. Frequência 1-1-8-9-5-6. 1895, boa. Boa noite, 9888. Pouso autorizado, pista 10, vento, 170 graus, passe mal. Livre pouso 10, 9888. 1170, Juliette, portão 3. Portão 3, Juliette, eu mando a pista. 246, reautorizando, Juliette, portão 02. Autorizada a linha de manter, pistão no zero. Solo 55, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 1888. Oi, Salvador, muito boa noite, eu vou passar uma semana. O 4959, prossiga? Autorizada a decolagem, vento no 60 graus, 5 nós. O 49 estiver autorizado a alinhar e manter. 49 estiver autorizado a alinhar e manter.

3305, com 150 graus com 4 nós. Obrigado. Está 4.700 São Paulo, vai cruzando 1.20. Chega no centro do Recife, 1.25, decimal 11, caso negativo 1.28, decimal 6. 1.28, decimal 3. Hoje está morrendo, solo ao 05, libera direita, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 05. Ok, posso Alfa Juliette, portão 05, só 3305. Corrigindo, 5001 da Azul Troncópia. Autorizado Guarulhos 340, via 310, Taubaté. A subida será São Bruno, Leda, Mótiva. Curva direita para a decolagem, pista 10. Código 5445 e o controle 120, decimal 8. Aí é uma pichada do céu. Abraço. É, São Bruno, São Leste. Estou autorizando a LS, estamos estabilizados. É que possível, a zona está autorizada na área da cidade. Romeu, Coelho, BSV, chegada bom, para 4.0, isso não é tudo bem. Copia. Engenho aprovado, nível de voo 940 conforme a rota do plano. Subida Coral 1 Bravo, com curva à direita. Código 0260 e o controle em 120, decimal 8. clearance to Porto Seguro, flight level 160 is Alpha. Azuchi 774, are you ready to copy? Yes, we are. Clearance to Porto Seguro, flight level is 160. According to flight plan route, the departure is Coral 1 Bravo. After departure, right turn. The call code is 0261 and Salvador departure control 120 despawn 8. Clear to Port Seguro, flight level 160, expired running use 10, right turn after departure, Coral 1 Bravo departure. Call 0261 and departure 1208 as Ritchie 774. Respect for actually come for pushback and start. All for pushback, start 2774. Logo no meio, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, no meio, do aeroporto. Pouso autorizado aqui, estou no 0, vento no 4, 0 grau, 032. Autorizado pouso na 10031, tá certo. Da Gol, esse continua a via para 210, a gente fazia 20, liberado a restrição de altitude na posição fila. Estamos estabilizando. aguardando a finalização do parqueamento do Chanel na 104. Número 78, solo Bruno 9, libere direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, portão 7. Salvador, boa noite, com 723, estabilidade e a pista à vista. 723, boa noite, condutoridade, pista 10, vento 140 graus, 4 nós. Vira fogo 10, boa noite, 723. 001. Para 723, solo aos 26, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. A direita, Alfa Juliette, portão 9, bom, autorizando a decolagem pista 10, vento 120 graus 59. O 5001, decola os 29, controle Salvador 1208. 208, 5001, azul, boa noite. Salvador, eu sou 5001, são boa noite, meu caro. Boa noite. Minha aceleração 1, na sessão 340, 5001. Salve dia, são boa noite, ao 340, azul, 5001. By 4224. 2774, correct. Agora, 2 horas 45, até no salão. Gente, azul 4959, táxi autorizado via parte Intra, ponto de espera, chamar a sua frequência para a decolagem. Observe o ingresso do Boeing da Gol, que se atira até o portão 9, de passagem ao mesmo e segue até o ponto de espera. Isso, na verdade, então vai ser chave, a parte 1 na Índia, no ponto de espera chamará o Azul 49. Point, contact this request for departure. Sofia 9. Esse é o Detroit,